Chegou o velho Trick. Novinha, eu confesso que você já tá me deixando louco. Pense num sufoco quando estou com você. Seus lábios são delícia, agora vou falar do corpo. Esse eu sinto gosto mesmo antes de conhecer. Desce até o chão, vai lá no chão. Mexe bem gostoso, quicando esse rapetão. Desce até o chão, vai lá no chão. Mexe bem gostoso, quicando esse rapetão. Quica, sobe, desce, bole. Quica, desce, bole, desce, bole. Quica, sobe, desce, bole. Quica, sobe, desce, bole, desce, bole. Quica, sobe, desce, bole. Quica, sobe, desce, bole, desce, bole. Quica, sobe, chegou, desce, bole. Quica, NS, elementos estourados. Bole. Quica, sobe, desce, bole. Quica, sobe, desce, bole. Vem no balanço do Trick. Top da rochadeira. Menina, eu confesso que você já tá me deixando louco. Pense num sufoco quando estou com você. Seus lábios são delícia, agora vou falar do corpo. Esse eu sinto gosto mesmo antes de conhecer. Desce até o chão, vai lá no chão. Mexe bem gostoso, fica nesse rapidão. Desce até o chão, vai lá no chão. Mexe bem gostoso, fica nesse rabetão. Quica, sobe, desce, pole. Quica, desce, pole, desce, pole. Quica, sobe, desce, pole. Quica, sobe, desce, pole, desce, pole. Quica, sobe, desce, pole. Quica, sobe, desce, pole, desce, pole.